9358 no solo aos 22. Táxi via Alfa e Juliette para o gate 4. Alfa e Juliette, gate 4, da 9358. Bom dia, tá 9355 para uma informação eco para Guarulhos, na sua escuta para cópia. Dia tá 9355, autorizado, Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem da 10, curvando à direita no perfil da subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pesulu no meio. Controle 120.8 e o transponder é o 5025. 360 para Guarulhos, via Pesulu 16 após BHZ. Bravo Hotel Zulu, depois direto plano de voo. Decolada 10, com a primeira curva direita, será da Leda Bridge, para interceptar a UOP Zulu 16. 1208 é o controle, 5025 é o transponder. Está 9355 na posição 5. Correto, está 9355, chame para o push e acionamento. Chamará 9355. Control Tower Argentina 1911, muito bom dia. Bom dia, Argentina 1911, are you ready to copy? Clearance to Islaser? Yes, sir. Roger, it's clear to Islaser, initial flight level 340 via Upper Zulu 21 until Lira, Libra position, Lima, India, Bravo Romeo Alpha position, Libra. After flight level 360 via Upper Zulu 21, after in accordance with flight plan, departure from runway 10, after takeoff, right turn, arbor, departure, and LFA transition to intercept Upper Zulu 21. Departure frequency 120.8 and the scope hold 5017. Stand by Argentina 1911. Roger. Tower Argentina 1911, do you confirm standard instrumental departure to runway 10 a body and LFA transition? Affirmative, I spell you the departure is Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor departure. And the transition is LFA, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, LFA transition to intercept Upper Zulu 21. Okay, Roger. That's the departure Arbor for runway 10, LFA transition to intercept Uniform Zulu 21, Argentina 1911, and it's clear. Flight level 340 to Ezeiza until Libra, then flight level 360 via Upper Zulu 21. After takeoff, right turn and departure frequency 120.8. Walk 5017. Argentina 1911, ready backs, correct. Report for push and start on gate 11. We report for push and start on Argentina 1911. 62-1.7, se tiver que acionar. Autorizado, o 6251 da Oceanair chama para o táxi. Camarada. Para o táxi, Oceané 6251-162 a bordo, Galeão, 3:50. Oceané 6251, táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto de espera, dá 1-0 para a decolagem. Pátio Índia, chama no ponto de espera, dá 1-0. espera pronto, aliás, gente, o Xené 6251 está autorizado a decolagem da 1-0. O vento é 070 graus com 8 nós. Gente, 6251 decolado aos 47, chame o controle, 120 décima 8. 208-6251. Controle, bom dia, chame 6251. Ô, chame 6251, subo 360, saída da... Afirmativo, possibilidade de lenda da presente? Leda, presente. Afirmativo, 6251. Salvador Alfa Vitor Romeu. Desculpa, eu estava chamando o 62 enquanto estava chamando o despacho, errou o rádio, desculpa. Ah, beleza. Feedback e acionamento está 9355-05. Está 9355, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 9355. Salvador, Oceania 6251. Sossega. Afirmativo, existe uma formação à frente, precisa o senhor coordenar com o Recife e o Totor de Bridge? Vou coordenar um momento, então. Ok. O táxi da 3955 está com 145 a voz, autonomia de 4 horas, Galeão. Ciência da 9355, táxi em frente via Pátio Índia, chame para decolagem no ponto espera da 1-0. Autorizado, o táxi via Pátio e Índia chamará pronto para 1-0, da 9355. Livre Bridge pelo centro. Afirmativo, Livre Bridge 6251, obrigado. Da 9355 no ponto de espera da 1-0, pronto. Ciente da 9355, está autorizado a decolagem da 1-0, vento 050 graus com 4 nós. Autorizado a decolagem da 1-0 para 9355. 153325, senhor. 2510, alterna 13325. 2510-3315, afirmativo. Bom dia, obrigado. 9355, decolado ao 59, chame o controle em 120.8. 208, obrigado, bom dia. Nada. Controle Salvador, bom dia, tá 9355, decolou, da Eura 64. 9355, subo 360, saída da EU. Estimativo, tá 395, 9355, saída da EU subindo para o 360, autoriza direto bridge para minimizar o atraso para o 9355. De negativo, pode voar da EU. Da EU da presente então. Argentina 1-9-1-1, ready for push, 1-1, start-up. Roger, Argentina 1-9-1-1, cleared pushback and start report for taxi. Argentina 1-9-1-1. We are push, 1-1, start-up, we call you for taxi, Argentina 1-9-1-1. Então 9355, chame Recife 1251, alternativa 13325. Tenta frequência, desculpe. 1251, alterna 13325. Argentina 19011 is the tower. Salvador Tower, Argentina 19011, ready for taxi. Okay, Argentina 1911, let them position initially, pay attention due to yellow car, safe vehicle, you should guide, you should follow it until gate number 8, approximately, observe the yellow car vehicle, safe vehicle, and follow it, okay? Okay, at the moment hold your position and we follow the follow car vehicle until position 8. Argentina 19011. Okay, approaching gate number 8, you are cleared taxi via apron 1 and India. On routing point, call me back to take off on runway 10. After gate number 8, we are cleared to apron 1 via India to holding point runway 10. We call you there in holding point runway 10. Argentina 19011. 3517, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. Bom dia, Rio 5973, em informação, ECO. Rio 5973, bom dia, identifique, chegada Mari, desça ao 050, vou ITAP. 050, direto ITAP, Rio 5973. Solicita se possível liberação da velocidade, 5973. A seu critério. Grato.